Alô, poderia falar com o J-Max? Ai, caralho, fala, Max. Caralho. Max conhece ela de uns dias, ele já sabe seu macete. Eu conheço ela de uns dias, eu tô sabendo seu macete. Ela toma cacete igual toma sorvete. Toma sorvete igual toma cacete. Ela toma cacete igual toma sorvete. Toma sorvete igual toma cacete. Ela toma cacete igual toma sorvete. Toma sorvete, caralho. Toma cacete igual toma sorvete. Toma sorvete igual toma cacete. Ela toma cacete igual toma sorvete. Toma sorvete igual toma cacete. Que maravilha, que legal, tá gostosinho. Que maravilha, que legal, tá gostosinho. Você pede no leite, você pede docinho. Você pede no baile, lá na alma da turinha. Que maravilha, que legal, tá gostosinho. Que maravilha, que legal, tá gostosinho. Você pede no leite, você pede docinho. Você pede no baile, lá na alma da turinha. Toma sorvete, toma sorvete igual toma cacete. Toma cacete igual toma sorvete. Toma sorvete igual toma cacete. Toma cacete igual toma sorvete. Toma sorvete igual toma cacete. Vindo no baile do Tojo sabendo que a tropa das três vai te dar madeirada. Vindo no baile do Tojo sabendo que a tropa das três vai te dar madeirada. Ela gosta que ela mete areca porque deixa a xereca lubrificada. Ela gosta que ela mete areca porque deixa a xereca lubrificada. Ela gosta que ela mete areca porque deixa a xereca lubrificada. Ela gosta que ela mete areca porque deixa a xereca lubrificada. Esse é o DJ Max, mané. Só faz só pra bandida e pra pirada, só. Eu vou ter a malvada, eu conheci pelas navias. Poder falar de Max.